Eleições 2018. Oferecimento JA Celulares. Telefonia digital. As melhores marcas. Eu converso neste instante por telefone com o candidato Fernando Giacobbo, ele que é candidato a deputado federal pelo Partido da República, número 2200. Bom dia, Giacobbo. Bom dia, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes, é um prazer falar com vocês. Já estamos hoje no último dia aqui da nossa série de entrevistas com os candidatos a deputado federal aqui de Foz do Iguaçu, com título de eleitor aqui na cidade, né? Fizemos durante esse tempo todo aqui na programação algumas perguntas padronizadas para todos, para que todos, né, tenham espaço aí para dialogar com os ouvintes. Uma delas até referente à apresentação do candidato. Obviamente você já tem vários mandatos, né, como deputado federal, é bem conhecido aqui do público de Foz do Iguaçu e região, mas gostaríamos aí que você pudesse contar um pouquinho da sua trajetória para os ouvintes que nos acompanham neste instante. Olha, eu comecei a minha vida política em 2002, foi o primeiro mandato que eu tive. Eu não vim de família política, eu sou político por opção mesmo. E nós optamos em 2007 em ter o domicílio eleitoral em Foz do Iguaçu, e eu acho que Foz do Iguaçu merece realmente uma candidatura viável. Foz do Iguaçu é uma cidade que precisa muito do governo federal, dos governos estaduais, e eu acho que esse momento é muito importante para Foz do Iguaçu com esse... com essas inúmeras obras que o governo federal está colocando agora na nossa cidade de Foz. E nós temos também durante esse período aí da campanha eleitoral, né, claro, cada candidato defende suas plataformas, defende aquilo que pretende colocar, né, quando se eleito deputado federal, e muitas vezes as pessoas questionam, né, o fato de que, olha, o Giacobbo, ele tem título de eleitor aqui em Foz do Iguaçu, mas não reside na cidade. Gostaria até que você esclarecesse essa questão. Você tem residência fixa aqui em Foz do Iguaçu? Como é que é tudo isso, Giacobbo? Olha, a minha residência é Brasília, né, porque eu sou deputado federal, eu preciso morar em Brasília. Agora, o meu domicílio eleitoral é Foz do Iguaçu. Nós temos... Desde 2007, nós já viemos votando em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é uma cidade importante no estado do Paraná e no Brasil inteiro. Agora, essa colocação que fazem, que nós não somos de Foz do Iguaçu, eu acho que é os adversários que ficam realmente receosos com a nossa expressiva votação. Mas não tem problema, eu acho que agora Foz do Iguaçu está passando um momento bem importante, e nós temos certeza que chegou a vez de Foz do Iguaçu nas eleições, e nós vamos realmente mostrar tudo aquilo que nós podemos fazer por Foz. Nesse último mandato, inclusive, né, o mandato atual na Câmara dos Deputados, você exerceu aí alguns cargos importantes na mesa diretora ali da Câmara. Gostaria que você falasse também a respeito dessa situação. Olha, eu, independente da crise política que o nosso país está passando, política e econômica, eu acho que é uma das maiores crises nas últimas décadas, nós adquirimos uma musculatura política muito grande nesse último mandato. Conseguimos aí presidir a Câmara por algum tempo, nos elegemos vice-presidente da Câmara e hoje eu estou como primeiro secretário. Isso nos dá uma condição muito importante no meio político para brigar pelo estado do Paraná, inclusive muito por Foz do Iguaçu, porque nós temos aí uma penetração muito grande no meio político, onde nós conseguimos, graças à nossa força, viabilizar várias obras para Foz do Iguaçu, como você já sabe que está acontecendo: reforma e ampliação do aeroporto, a duplicação da perimetral, a segunda ponte Brasil-Paraguai, enfim, várias obras que foram conseguidas através da nossa força política. Isso é importantíssimo a gente frisar. E vamos trazer aqui também para o ouvinte que está nos acompanhando, né? Essa é uma pergunta que eu fiz aí aos candidatos que passaram aqui pela bancada. Quem está ainda indeciso ou já decidiu o voto, por que deveria justamente confiar, né, este voto a sua candidatura, no caso, Fernando Giacobbo, número 2200. Olha, eu repito a importância que Foz do Iguaçu tem no contexto nacional e a importância que é Foz do Iguaçu ter um deputado federal do município eleito, porque tem várias candidaturas em Foz do Iguaçu, mas com viabilidade, infelizmente, muito pouco. A população precisa perceber que para se eleger deputado federal, não existe coligação que eleja deputado federal com menos de 100 mil votos, 90 mil, 100 mil votos. Então, a importância de nós realmente unirmos força e votar no deputado Jacob para que a gente possa continuar representando bem Foz do Iguaçu. E como é que está até a sua campanha aqui no estado do Paraná? Porque a gente vê que sua campanha ela tem aí uma capilaridade em vários municípios aqui do estado. Como é que está sendo trabalhada essa campanha? Olha, eu faço campanha em quase 180 municípios do estado do Paraná. Está muito bem, graças a Deus, nós já temos aí uma base eleitoral muito boa, consolidada. Então, realmente, eu acho que isso nos torna... Eleição é difícil, nós não podemos... Eleição só acaba depois que a gente apura os votos, mas eu poderia dizer que a nossa eleição pode ter menos dificuldade do que a dos outros. Nós temos trabalho prestado, fomos o deputado federal no estado do Paraná que mais recurso viabilizou para o estado. Então, tudo isso nos dá uma condição muito especial perante o nosso eleitor. E sempre ficha limpa, importantíssimo, falando sempre a verdade e trazer menos conversa e mais resultado. Esse é o nosso lema. Agora, a sua votação ela é bastante pulverizada, até em razão justamente disso, né, da campanha que é feita em vários municípios, tanto municípios de grande porte como Foz do Iguaçu, como Cascavel, como Toledo, também municípios de menor porte. Como é que fica até a questão do compromisso? Porque muitas vezes as pessoas se perguntam quanto a isso, né? Se eleito deputado federal, tendo o título de eleitor aqui em Foz do Iguaçu, como é que fica esse compromisso, essa ligação também aqui com a Terra das Cataratas? Olha, o meu compromisso com o Foz é desde o meu primeiro mandato. Eu nunca deixei de lutar por Foz do Iguaçu porque fiz pouco ou muito voto. Nosso compromisso não se mede pela nossa votação. Mas é claro que eu estou fazendo uma campanha muito especial em Foz do Iguaçu. Eu poderia dizer que dos 180 municípios que nós temos percorrido aí pedindo voto, o único município que eu estou pedindo voto, além de para minha candidatura de deputado federal, eu estou pedindo voto para ser um pouco prefeito do município, porque Foz do Iguaçu precisa disso. Nós precisamos ter um choque aí de administração, nós precisamos ajudar o prefeito municipal realmente a fazer tudo aquilo que Foz precisa. Então, eu acho que Foz está num momento muito positivo, por todas essas obras que nós conseguimos, repito que já começaram, como a ampliação do aeroporto, a perimetral, que já é uma realidade, que já foi homologada a licitação pelo Ministério do Transporte, e agora nós viabilizamos todos esses recursos, mais de 100 milhões de dólares, que totalizam aí quase 500 milhões de reais, para a segunda ponte Brasil-Paraguai, para a construção da perimetral e para a ampliação da pista e a repaginação do aeroporto de Foz. Então, isso é importantíssimo. Então, Foz, eu acho que está num momento positivo e vai saber reconhecer que nós precisamos continuar realmente lutando para que essas obras comecem e terminem em Foz do Iguaçu. Fernando Jacobo, se reeleito, então, para mais mandato, né, na Câmara dos Deputados, quais são as principais bandeiras, quais são as principais propostas aí que você deixa aos ouvintes que nos acompanham aqui em Foz do Iguaçu, municípios do oeste do Paraná? Olha, eu acho que, bom, trazer recursos para os municípios, para mim, não é uma bandeira, é uma obrigação. Eu frisaria três temas importantes que nós estamos passando e conscientizando a população. Primeiro, quando a pessoa for votar, que ela vote com consciência e principalmente em pessoas que combatam a corrupção, que isso é importante nessa eleição para que a gente possa fazer o Brasil renascer das urnas. Combate a corrupção. Agora, para combater a corrupção, o candidato precisa não ser corrupto. E isso é muito importante. Isso os meios de comunicação, a internet, as redes sociais podem aferir todas as candidaturas. Segundo, eu acho que, principalmente para a nossa Tríplice Fronteira, é um investimento incansável e maciço na segurança pública. Nós precisamos investir mais em segurança pública, em Foz do Iguaçu, em todo o Brasil, mas em especial aí na nossa fronteira. E terceiro e último, é através da política o resgate da valorização dos valores da família cristã. Isso é importantíssimo. E a política é uma caixa acústica, serve de exemplo e precisa começar realmente a resgatar os valores da família brasileira. Isso é importante, esses três temas nessa eleição. Estou conversando por telefone com o candidato Fernando Jacobo, ele que é candidato a deputado federal pelo Partido da República, número 2200. Algumas perguntas eu fiz aqui para todos os candidatos, né, que passaram por este espaço, uma delas referente até à quantidade de votos necessária para a sua reeleição como deputado. No caso, sua coligação é a coligação Muda Paraná, com os partidos PSD, PSC, PR, PPS e Podemos. Qual que é o cálculo que está sendo aí feito dentro da coligação? Qual que é a votação, inclusive, que você espera atingir aí para que possa conseguir um novo mandato? Olha, eu repito, não existe coligação nessas eleições que para eleger deputado federal, a pessoa se elege com menos de 90, 100 mil votos. Então, a nossa coligação deve aí eleger em torno de 10 deputados federais e o último deve entrar aí em torno de 90, 100 mil votos. Portanto, esse é o cálculo que está sendo feito. Com relação à outra questão que eu faço aqui a todos os candidatos também, é quanto à verba que é destinada hoje, né? Aquele fundo de campanha que foi criado aí, fundo eleitoral que foi criado para financiar com recursos públicos as campanhas eleitorais agora em 2018. Se eleito deputado aí para mais um mandato, qual sua visão sobre esse assunto, se ele deve continuar ou não, enfim, qual sua visão sobre este tema? E também com relação à sua campanha, como é que está a questão de uso de recursos públicos e recursos privados no financiamento da sua campanha? Olha, eu quero deixar bem claro que existe dois tipos de recurso, o fundo partidário e o fundo público de campanha, que é o financiamento público de campanha, que eu votei contra o financiamento público de campanha. Nosso partido, o Partido da República, encaminhou a votação contra. Infelizmente, fomos voto vencido. A maioria votou pelo financiamento público também de campanha, além do fundo partidário. Nós estamos recebendo recursos do partido de fundo partidário. Então, isso é importante nós frisarmos. Agora, tendo uma nova reavaliação disso no próximo mandato, eu vou me colocar novamente contra o financiamento de campanha com dinheiro público. Conversei aqui, portanto, com o deputado Fernando Jacobo, candidato à reeleição, número 2200. Muito obrigado aqui pela participação e deixo aqui o espaço final para que você possa mandar justamente uma mensagem aí aos nossos ouvintes que acompanham aqui a programação. Olha, eu agradeço a entrevista, peço desculpas, a minha voz está um pouco rouca, mas isso é um final de campanha, é sempre assim. Graças a Deus nós estamos conseguindo passar a nossa mensagem, a nossa bandeira de campanha para todos os municípios do estado do Paraná. Fizemos campanha em quase 180, mas Foz do Iguaçu é um município muito, muito especial no nosso mandato. Foz do Iguaçu precisa eleger, tem necessidade de eleger um deputado federal, e eu me coloco à disposição do povo de Foz, principalmente nesse momento que Foz está atravessando, que nós temos aí várias obras se iniciando, que é importantíssimo realmente nós darmos continuidade nesse trabalho que nós estamos lutando desde 2012. Então é importante essa colocação, quero agradecer a vocês o espaço, pedir o voto à nossa população, não só de Foz do Iguaçu, mas a toda a população da micro-região que nos ouve, para que a gente possa realmente continuar com esse trabalho de menos conversa e mais resultado. Portanto, eu agradeço antecipadamente o voto de cada um dos paranaenses, dos iguaçuenses, que depositar a sua confiança na nossa candidatura. Muito obrigado e que o Brasil renasça no dia 7 de outubro, para que a gente possa virar essa página de maus feitos, não só na esfera estadual, mas na esfera nacional, na vida pública. E essa entrevista estará disponível na íntegra daqui a pouquinho no nosso site sempre-rci.com.br, bem como, né, todas as demais entrevistas que fizemos até o momento ao longo desta campanha. Ele... Eleições 2018. Oferecimento JA Celulares. Telefonia digital. As melhores marcas.